Mãe, somos os filhos mais felizes do mundo. Temos a mãe mais especial que a vida poderia ter nos dado. Como somos gratos a Deus por tê-la, mãe. Com você aprendemos muito. E por isso viemos, através dessa mensagem, lhe dar uma prova do que sentimos. Queremos agradecer a sua amizade, o seu apoio, a sua mão que nunca deixou de amparar nossos passos e nossas vidas também. Lhe agradecemos, mãe, pelo carinho que sempre dedicou a nós, pela palavra que Deus nos ensinou. Temos razões de sobra para lhe amar tanto. Cada dia que passa, você se torna mais amiga. Se torna nosso melhor exemplo, a nossa maior referência de vida. Feliz aniversário, mãe. Que Deus possa recompensá-la por tudo, por todos os dias que tem nos dedicado a sua atenção e o seu apoio. Que o Pai Todo-Poderoso lhe abençoe, lhe proteja e continue enchendo de luz o seu coração, cheio de amor e de sonhos. Parabéns, mãe, pela família que somos, pelo amor que sentimos por você. Afinal, foi o seu coração que nos ensinou a lhe amar tanto assim. Esse dia é todo seu. Parabéns por hoje, seu aniversário, e por todos os dias que uma mãe tão digna como você merece. Te amamos, mãe. Seus filhos.